descida para 2000 pés, PNH 10017. Informo que a aeronave do precede é um alvo, a Airbus 320 arremeteu devido às condições meteorológicas. 352-17, eu estou seguindo a aproximação. Afirmativo. Controle 304. 304. Confio em seu controle. 304, eu queria melhorar rápido a cabeça do aeroporto, já estava bem melhor a visibilidade pela velocidade do vento aí, assim eu deve melhorar a próxima. Gente, o seu 3304, no momento houve uma pior, o teto de 700 pés com visibilidade de 2500, a chuva moderada permanece na cabeceira do aeroporto. Boa posição na terminal, o TAN 3304, o programa espera sobreposição bom. TAN 3859, desça para 3000 pés, PNH 1015. Pedro 2223, passa nível 140, chama o centro de frequência 126, decimal 0, perna 1288, passarido 2223. 304, desconsidere, espera sobre a posição ponto, curva à esquerda, na proa 275, limite são 10 mil na presente proa. Controle Salvador, 19083, cruza 20007. Zero 83, contato radar na decolagem, suba para nível 400, saída 10. 400, 9083, saída 10. Atenção a todas as aeronaves, aproximação do controle de Salvador, informo chuva, ponto. 5217, defeito localizador. É, 35217, complete aproximação, chamo torre em 118, decimal 9. 255-5217. O controle, gol 9083. Gol 9083, prossiga. É, só para informar que durante a decolagem encontrou chuva com restrição de visibilidade logo após. O gol 9083, graças a Deus, toma. Tem a aeronave aproximando aí, né? TAN 3304, o programa espera sobre a posição pelo. Para a posição pelo, curva à esquerda na proa 237. Controle 9083, curva à esquerda, forma. TAN 3304, 111 milhas. Nordeste da posição pelo, essa é uma navegação, vou ir na proa do mesmo. O programa espera no nível posição a 4000 pés, sobre a posição pelo. Controle TAN 3859, confirme pelo controle. TAN 3859, TAN 3859, autorizado a final do procedimento LSX3, direto para 2000 pés, a ponto estabilizado, em curso do aparecedor. Motor em Salvador, Papatango, Whisky, Yankee, Tango. Papatango, Whisky, Yankee, Tango, contato para dar na decolagem. Vou para nível 190, saída PUC. 190, saída PUC, Whisky, Tango. Eu esquentando o transporte de inferno, solicita se possível a Aracaju da presente. Opa, Tango, isso 500, Tango, está presente, vou indo para o de Aracaju. Está presente, vou Aracaju, isso 500, Tango. Lima, Silu, Zulu, frequência livre. Por 2, Zulu Norte, vai formar a vista não iniciar a próxima cobertura. Gol 1160, controle de Salvador. Desça para nível 050, NH10017. Informo chuva forte sobre o campo, teto de 700 pés, visibilidade de 2500 metros. Gol 9083, autorizado desvio, na rua 230, suba restrita nível 260. Prossiga. Gol no 160. Arremetida 35207. 1852, procede a chamar o. Minha flor de brinco. Salvador, bom dia, 3859, final e elex, X-ray, baixar e travar. 3859, 12195. Salvador. Bom dia, 3859, final NS, que vai baixar de trabalho. 5217, mantenha a presente proa, suba para 3 mil pés, NH1017. Deve subir para 3 mil pés na presente proa, trip 5217. A gente remeteu o céu. Afirmativo, 9083. Ativo, gol 9083, após desvio, vai na proa de bridge, suba restrita nível 260. 5217, retoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 360. Esquerda 360, 35, 17, qual o limite? Limite são 20 milhas na proa 360, 35217. Primeiro, 35217, atinge agora 3 mil pés. Luiz, quem é que são? Prossiga. Pouso livre, pista no zero. Livre, pouso no zero, 32. Luiz 500, então, graças pela informação. Então. 5217, suba para nível 050, QNH1017. 07, subindo para 050, 35217. Solos 4-6, libere direita, solo em 1-2-1-1. Ok, exatamente. A chuva veio do setor E, em direção ao setor U. Obrigado pela informação. O voo confirmando, o Tracajão no 7. O vento no momento, 1,60 graus, com 1,29, a decolagem autorizada, pista no 0, Tracajão no 7. Tudo com o controlador? A 6225, mantém quantos zero para o seu lugar? Então, 3304, prossiga. Transformação pelo normal, melhor significativo, poderia confirmar? Então, 3304, agora. 98, bom dia. Controle 198, Tracajão no 7, boa. Controle Salvador, Tracajão no 7. É o Tracajá, 1-7, controle. Tracajá, 1-7, contato radar na decolagem. Vou para nível 260, saída da El. 260 no perfil da Dael, Tracajá, 1-7. Tran 3304, informe que a aeronave da companhia que completou a aproximação avistou o campo com 360 pés. Seguir na espera. As aeronaves na chapada deste controle, a torre estima melhoria no campo, porém a formação está deslocando no segmento de aproximação final em direção ao marcador externo e duna, piorando a visibilidade da aproximação. Creio que em mais 5 minutos teremos uma aproximação já visual para Salvador. Vai prosseguir na aproximação. Gente, o voo no 160 deve ficar para 2.000 pés, que é negar 1.0.7. O no 160 deve ficar para 2.000 pés, que é negar 1.0.7. Tran 3304, também prosseguir na aproximação. Gente, procuração para o curso localizador por via direita na proa 150. Na 3304 deixa para 2.000 pés, que é negar 1.0.7. Programa espera sobreposição bom. Aeronave 225 decolou 50, chame controle em 1-198, bom dia. 198, obrigado. Informe que o gol 1160 será o número 2 para a aproximação. Controle Salvador, Oxané 6225 decolado. Oxané 6225, contato na cara decolagem. O Brasil 320, saída Arbor. 320, saída Arbor, 6225. Line 35217. Vetoração para sequenciamento, por via esquerda na proa 260. Limite da proa radial 330 do VS Salvador. São 3304, com quem velocidade de cada? Tem, a gente 3304. Voo 1160, reduz a velocidade para 200. Condições de interceptar o curso do localizador com o presente pro? Pode. Está 3304, está autorizado a final do procedimento da LS aqui, já posso ter. Clear, 2167, desce para 4 do teste, que legal, mas era. Zero, o tráfego está na posição de 12 horas, 1-2 milhas, rumo sul para final do procedimento da LF Frame, até 2.000 pés, um Airbus 320. O 1160, desça para 2.000 pés, QNH 1017. Tá 3304, para o curso do localizador, com a esquerda na proa 125. Central 179, radar contact at departure, climb to flight level 340, dial departure. Roger, Central 5, 3304, complete aproximação, chapter em 1118 decimal 95. Gol 1160, desça para 2.000 pés, QNH 1017. Autorizado a final do procedimento de LS Frame, posso estabilizar. Tem de 2.000, não pode estabilizar, gol 1.000. No momento, sobre o campo sem chuva, ela está concentrada aí próximo ao marcador externo, entre o médio e o externo, estimando o teto em torno de 800 pés. Reporte visual com cabeceira, vento 1.60 graus com 6.204. Já visual, Jota. Já visual, melhor ainda. Então, continue e reporte checado. 3304. 04, moderado. Controle o CM2 aqui, cruzando uma centena. Precisa para o de elétrica. O CM2 25 autorizado, está presente, vai na pro de elétrica. Presente elétrica, 22. Tracajá 17, chama de Campo Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 13395, Caracajá 27. O Whisky Yankee Tango, chama de Campo Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. 1160, informo condições visuais pelo campo. Tenente com 1160. 35217 17 na posição pelo, intercepta a final do procedimento, posição, intercepta a final da chegada ponta. A ponte pelo deve estar para 2 mil pés, QNH 10017, autorizado a final do procedimento LS3, reporte cabine. Estabilizou, 1160 da Gol. Gol 1160, complete aproximação, Champagne 1-8, decimal 95. 95, Gol 1160. 3304, tem pouso autorizado 1-0, vento 1-6-0 graus, com a dúzia nossa, pista molhada. Teve pouso, tá, 3304. Salvador, bom dia. Gol 1160, marcador externo baixado e travado visual. Gente, gol 1160, PNH 1017, fica molhada, aguarda a utilização de corpo. Guardando 1160 da Gol. 3304, solo 58, libere primeira direita, temos solo em 121, décima 1. 2111, Gol 1160, livre pouso, soma 0, 1150, grau 89. Livre pouso, gol 1160. 2 salvador, mais 500, então. Informo Salvador visual para o Mike Eco Delta. Peço para reportar 20 milhas da Salvador. Por gentileza. Mike Eco Delta, Salvador. Na 3179, grato pela porta. Line 79, contact the receive center, frequency 133.25, alternate 133.95. Have a good day. Bye. Now, 35217, complete a aproximação, champanhe 1 no 895. Boa, 35217. Boa, 35217, localizador. 35217, reporte quando baixado travado, visual com cão, porque ele é na 1097, pista molhada. Reportará baixado travado, 1097, 35217. Tempo Delta Marcelo, no fundo, meu pé, meu pé. Mantenha quando estiver atenção na zero. 2107, passou o externo, baixou, travou, avistou. 35217, livre pouso, se tornou zero, vento 1160 graus, conduzido de nós. Escolhi o pouso, 5384, ali mantém cabeceiro no zero. Gente, azul 4299, mantém o ponto de espera pro no zero. Felipe 5217, sola 07, libere primeira direita, chama sola em 121, décima 1. 5384, me entreguei com a laje de Sona Zero, vem fundo 60 graus, com medo de nós. Bruno, bom dia. Prossiga na chegada Bonf e desça para a conta 1010 ao altímetro no 017. Aeronave chamou o conta. Contato radar estabelecido, CC 2017, Goiânia em Salvador, nível 100. Prossiga na Proto VOR, aguarde a duração para sinal do ILS X-Ray, é sob vigilância, reporte de descida. Puxo 81. Trip 5384, decolado ao 08, chame controle 199.8. 198, muito bom dia, trip 5384. Azul 42, na final, da Lima tem cabeceira na zero. Salvador, 35384, decolando o perfil da PUCA. E 5384, contato radar de coragem, tubo 190, saída PUCA. Ok, 190, perfil da PUCA, 35384. Poder coordenar pra gente, Marcelo, te agradeço muito. Aguarde a coordenação da presente voo direto Jambo, 5384. Ok, voo Jambo então, 5384. Do 4299, tem decolagem autorizada da 10150 graus, 629. Ali mantém cabeceira 10062 13. Três no dois, confirmando. 6312 ali mantém cabeceira 10. 299 decolou 12, controle em 1198, um bom dia. 198, bom dia, 4299. Controle Salvador, uma boa. Azul 4299, tá passando 1300 pés, dial Leda. Azul 4299, contato da decolagem, suba 340, saída da El. Suba 340, saída da El, 4299. Mike, Eco Delta, controle. Tome Torre Salvador, 118, decimal 95. Delta, gente do tráfego, reporte final da 17, o vento 160 graus com 629, Mike Eco Delta. Final da 17, Zero, bom dia, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Zona 2, vento 160 graus com 62 sem decolagem autorizada, pista 06312. Vida presente Maceió, muito obrigado, 35384. Delta tem pouso autorizado, pista 17, 170 graus, com 62 nós, Mike Eco Delta, informe solo controlado. Delta informará solo controlado. Entrou Zona 2, decolou Zona 5, chame e controle em 1198, bom dia. 198, bom dia. Olhe Salvador, Oceané 63, Zona 2. 63, Zona 2. Contato no radar decolagem, futebol 350, saída PUCA. Na PUCA, o 350, 63, Zona 2. Proa 200, tem condições de voar, seu diretor? Mas proa 200, limitado pelo curso, aguardando o último vetor para interceptar. O Chanero 6311, livre descida para 2000 pés, 10 no 7 altímetro. Vetor 6311. Acesse o solo Zona 7, estacionar frequência livre, um bom dia, Mike Eco Delta. 312, prossiga direto Jamo, tá presente. Jamo, 6312. Agora o Centro Recife no 3325, qualquer no 3395. CNR-6311 para interceptar o curso localizador, esquerda, proa 155, reporte estabilizado. Esquerda 155, reporte estabilizado, 6311. CNR-6312, informo que vai superar tráfego 11 horas, 11 milhas, mesmo rumo, passando 125 em ascensão 190, é um afastamento do tráfego. Cheque do tráfego, canário 6312. Puxo 81, vetor radar para final de VDS X-Ray, pista 10, curva direita, proa 260. Estabilizado visual, 6311. 6311, completo, ele é X-Ray, número 2, 1, 8, 3, 9. 8, 9, 5, agora, 6, 1, 9, obrigado. Torre 861, na final, passando certo. 6311, gente, o vento no momento 140 graus, 629, pista ainda molhada, cheque trem tem pouso livre no 0, 6311. Teve pouso, o trem vai baixar agora, 6311, te informa. É a radial 300 do VOR Salvador. Voo 1630, completando a chegada a Mare, desconsiderando a altitude de táxi, desça para 2000 pés, o altímetro 1017. 312, chame centro Recife 12685, alterna 12645. 12685, confirma alternado. 12645. 12645, obrigado. São 3663, observe o na curta final, após a passagem ali, mantém o 906, São 3663. E 4-4, controle Salvador, prossiga. Ainda a 50 milhas para a posição Mare, mantenha a proa de Mare, acione identificação, prossiga 130 e reporte no ideal de descida. Após desvio, retome a proa de Mare. Cinco três oito quatro, chama agora o centro de Recife, 12685, alterno 2545. De novo, no solo 24, libera a direita, chame solo 1211. Direita 21163. São 3663, livre decolagem, deu no 0, 1160 graus com 59, meia, são 3663. Controle de Salvador, Bruxo 81, neutral. A gente mantém a 3000 pés, aguarde para prosseguir na descida, Bruxo 81. Bruxo 81, informou que seguirá um Boeing 737, está agora em direção para a posição do Nando. Aguarde para a gente dar o IA 138. Decolou 26, chame controle em 1198, um bom dia. 19-1, bom dia. 19-8. 18. 19-8, obrigado. Salvador, está 3663. Decolou, bom dia. Bom dia, 3663. Contato radar na decolagem, tubo 340, Leão. Ascensão direto ao 340, TAM 3663. Após curvar à direita, pode voar na proa de Leda? Na proa de Leda, está livre, TAM 3663. 3663, direita Leda. Uno, vetoração para o curso localizador por via esquerda, na proa 150, vista para 2000 pés, QNH 10017, autorizado a final do procedimento de LS Express, reporte estabilizado. Bruxo 81. Então, curva esquerda 150, vem para 2000, autorizado o Gol 1630 está estabilizado. Gol 1630, complete aproximação, chamtone em 1 no 8 decimal 95. 1895, Gol 1630. Força aérea 2, correção Bruxo 81, complete curva esquerda 1-3-5. Acima de 1630. 130. Cheque o trem pouso livre no zero, vento 190 graus, 59. Pista úmida, o 1630. Gente, livre pouso, o trem de pouso abaixado travado, gol 1630. Gente. Solos 3-1, libere direita, sola em 1-2-1-1. Pronto, que material é para quantas milhas? Tanto 2000 metros? 414, desça para nível 050, QNH 1017, percebe-se a chegada Mari, após o pique de Mari. Copiou o controle de Salvador? Afirmo, proa 220, 40 milhas. Gente, o TAM 3663, autorizado de desvio. TAM 3663. Controle Salvador, Bruxo 81, estabilizado no ILS. Para 1-0. Bruxo 81, complete aproximação, chamtone em 1 no 8 decimal 95. Complete chamtone 1895, Bruxo 81, grátis, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Bruxo 81, estabilizado no ILS X-ray 1-0, visual baixado e travado. Gaúcho 8, 1, 7, continua em aproximação, pistão 0, aguardando pista livre, 1, 7, 0, graus 8, 9, tráfego iniciando o procedimento de decolagem, informarei pista livre, Bruxo 8, 1. Completa, aguardando pista livre, Bruxo 8, 1. Frequência 133, decimal 25, alterna 133, 95, 3663. 133, 25, alterna 95, muito bom dia. Bom dia. Decolou 3-4, controle em 1-1-9-8, bom dia. Bruxo 8-1, impulso autorizado não no 0, vento no 7-0, graus 8-9, pista úmida, Bruxo 8-1. Bruxo 8-1, tem livre pouso, ciente das condições. Saída da tá, é o nível 3-4-0-9-9-7-9. Mas ali mantém cabeceira no 0138.